Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar e hoje nós vamos tratar da Comissão Estadual da Verdade. Nós tratamos num programa recente aqui da Comissão Nacional da Verdade, por causa de vários boatos e rumores que circulavam pelos corredores em Brasília e que envolviam até a presidenta Dilma Rousseff. Ela não estaria satisfeita com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E aí produziu-se um relatório, uma coisa qualquer, conclusão de uma investigação de que o ex-deputado Rubens Paiva teria sido realmente morto dentro de dependências militares, ou reconhecida assim oficialmente, uma coisa que já se sabia, que já não havia nenhuma discussão quanto a isso, mas de qualquer maneira a Comissão da Verdade ficou na berlinda e meio em suspenso por causa da mudança também do Cláudio Fontelli. Saiu, entrou o Paulo Sérgio Pinheiro, que é o novo coordenador da comissão, mas essa comissão do Rio de Janeiro, que está criada agora, tem poucos dias, ela será presidida pelo ex-presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro, Dr. Vadir Damu, e nós vamos conversar com ele aqui. Também no estúdio está presente a advogada Ana Miller, que atuou junto ao Comitê Brasileiro de Anistia, ajudou a fundar o grupo Tortura Nunca Mais e o coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, e também o Vicente Rodrigues, que é assistente da Direção-Geral do Arquivo Nacional para o Centro de Referência e Memórias Reveladas. Também tem muito a ver com um trabalho que será desenvolvido pela Comissão Estadual da Verdade, mas eu gostaria que o doutor Vadir Damu, bom dia, doutor Vadir. Bom dia, Hugo. Dissesse para nós como é que está a instalação da comissão, se ela já surge também sob a égide desse problema que nós vimos na Comissão Nacional, como é que é? Olá, a Comissão Estadual, os seus membros já foram nomeados, ainda não empossados. Nós estamos iniciando conversações com o governador em busca de uma estrutura mínima de trabalho, né? Porque, para que os ouvintes saibam, não se trata simplesmente de reunir 7 pessoas, que é o número de integrantes da comissão, e debater assuntos. Não é uma comissão de debate, né? É uma comissão de investigação, e que requer uma certa complexidade na sua estrutura, né? Nós temos que ter instrumentos de áudio e vídeo, porque serão tomados depoimentos. As reuniões têm que ter atas das suas deliberações, das suas conclusões, dos seus debates. A comissão tem que ter arquivo. Esses arquivos têm que ser guardados, né? Então, requer uma estrutura mínima de segurança. Nós temos que ter determinadas especialidades a nosso dispor para o andamento dos trabalhos. Temos que ter especialistas em arquivos, em consultar arquivos, né? Enfim, então agora eu presumo que isso, espero, né, seja logo resolvido e nós possamos desde já iniciar os trabalhos da comissão. A comissão já está se reunindo, de qualquer maneira. Nós estamos delimitando o nosso foco de investigação, né? Nós já deliberamos algumas questões em relação a isso, né? E eu acho que a comissão vai poder prestar um bom trabalho aí ao povo brasileiro. Essa comissão será, na nomenclatura do governo, na administração pública do Estado, ela será vinculada a quem? Ela não tem, até por conta do seu papel, ela não tem vinculação. Vinculação no sentido de estar subordinada. Hierarquização. Não há qualquer... Acho até que os especialistas em direito administrativo vão ter que se debruçar sobre qual é a natureza jurídica, tanto da Comissão Nacional da Verdade quanto das comissões estaduais. Mas elas não têm subordinação ao governo, né? O que a lei estadual prevê é que compete à Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro fornecer suporte técnico, material e administrativo à comissão. mas ela não se subordina nem a essa secretaria, nem a qualquer outro órgão ou repartição do Estado. Doutor Vadir, o senhor não tem um certo receio de que a Secretaria de Direitos Humanos, ela mesma já é uma secretaria relativamente nova na estrutura do Estado, da administração pública, e não é uma secretaria não só com longa tradição de atuação, como também não é muito vista com bons olhos de uma maneira geral, na burocracia de uma forma geral. O senhor não teme que isso possa contaminar desde o início o trabalho da Comissão Estadual da Verdade? Temo, já manifestei essa preocupação ao próprio secretário, Dr. Zaqueu Teixeira, tem mostrado muito boa vontade. Mas, obviamente, só boa vontade não basta. Então, eu já combinei com o doutor Zaqueu que nós vamos tratar dessa questão da estrutura diretamente com o governador e com o chefe da Casa Civil, doutor Regis Fischer. Certo. Bom, eu vou falar agora com a advogada Ana Miller, até porque tem uma longa atuação nessa questão da perseguição política, principalmente nesse período da ditadura de 1964 a 1985. Bom dia, doutora Ana. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua expectativa com relação à Comissão Estadual da Verdade. Bom dia, eu quero cumprimentar os ouvintes e, ao iniciar aqui o nosso debate, eu gostaria de prestar uma homenagem a um homem maravilhoso que acaba de falecer em Florença, Itália. É um padre, padre Renzo Rossi. Ele é chamado como um anjo, o anjo que visitava os presídios, o anjo que pôde mostrar ao mundo o que era feito, quer dizer, o lado mais cruel da ditadura militar no Brasil. Esse padre, ele tinha uma missão em Salvador, né? Na fazenda Santo Antônio, um lugar muito pobre, e ali tomou contato com outro padre também italiano que visitava o presídio. E um dia, ao visitar o presídio lá de Salvador, ele tomou contato com os presos políticos. E ele dizia que aquele Deus que ele buscava, ele encontrou, não o Deus, mas pessoas que se tivessem tanta generosidade de se doar da maneira que se doou aqueles jovens combatentes à ditadura militar, neles ele encontrou a verdadeira missão de Cristo. E ele foi incansável em denunciar para o mundo a situação dos presos, ajudou muito as pessoas que estavam a nível nacional, visitou presídios, foi para o exílio e se tornou realmente um grande amigo e um campeão da solidariedade. Hoje ele nos deixa, vitimado por um câncer de pâncreas, e eu queria prestar essa homenagem ao padre Renzo. Onde ele estiver, ele recebe meu abraço emocionado sempre. Ele era italiano, né? Italiano, florentino, jogador de futebol. Na verdade, voltou para a Itália, ele não foi propriamente para o exílio, ele voltou para o exílio do Brasil, digamos assim. O que aconteceu é que ele participou ativamente dessa estrutura do início da Comissão de Anistia, da União de Mães, do Movimento Feminino pela Anistia. E ele fazia realmente uma assistência fantástica a cada um dos presos. Quem está me ouvindo e que teve contato com o padre Renzo sabe do que eu estou falando. E ele, na verdade, em 1997, ele sofreu um infarto e, vitimado por esse infarto, foi recomendado que ele voltasse a Florença, onde ele nasceu, e foi padre lá durante a vida inteira. E ali ele começou a cuidar da saúde dele e vinha invariavelmente de dois em dois meses ao Brasil e era recepcionado por todos os presos políticos em todos os estados aonde ele prestou essa solidariedade. E que os antigos presos políticos. Os antigos presos políticos, sempre que ele vinha, nós costumávamos dizer que ele era o único que conseguia reunir todos. Certo. Por causa das divergências políticas, das divergências partidárias. E mesmo vezes, religiosas, né? E já mesmo religiosas. Então, nós brincávamos muito com ele, porque dizíamos, foi no núcleo marxista que você veio aqui se encontrar conosco. E nós brincávamos nessa troca, mas o que importa não é a questão da opção política, o que importa é a questão de chegar no coração da pessoa e implantar aquela semente da solidariedade. Nisso ele foi campeão. Houve muita perseguição a religiosos brasileiros e estrangeiros durante o período da ditadura militar. Inclusive o padre Vito Miracapilo também chegou a ser expulso do país por causa desse envolvimento. Agora eu queria que você falasse um pouco, Ana, sobre o que você espera da comissão, o que você acha que é mais urgente para a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro averiguar e investigar. Eu acho, Rolo, o que você me pergunta, o que eu espero, isso não tem muita importância, porque é uma questão individual. Eu sempre trabalhei muito com a questão coletiva. Então, eu acho que essa comissão, mesmo de uma maneira capenga, mesmo com as dificuldades que o doutor Wadir colocou anteriormente, ela tem que ser vista como uma conquista nossa. É um percurso muito grande que nós tivemos que fazer para chegar até ela. Eu digo que precisava ter uma mulher na presidência da República para tomar essa iniciativa. A Dilma é corajosa nesse sentido. E, obviamente, as condições que foram criadas ao longo desses quase 50 anos permitiram que, nesse momento, com muito atraso, Rolo, com muito atraso, em relação aos próprios países da América Latina e aos próprios países do Cone Sul, que tiveram comissões semelhantes, né? Algumas não concluídas até o presente momento, outras concluídas de uma maneira muito diversa daquilo que os movimentos de direitos humanos, a sociedade civil organizada esperava, mas pelo menos trouxeram à luz esse passado que coloca em risco essa visão que nós temos, que o Brasil é um país muito bom, muito alegre, é o país das pessoas que estão sempre muito bem, a igreja é muito ótima, nós convivemos todos na paz. Não é verdade isso. Os tentáculos da ditadura militar, eles são muito amplos, eles atingiram a sociedade no todo, no pensamento, na forma de agir, na questão ética. Se nós formos buscar dentro da nossa casa, que eu tenho assim, um dos orgulhos que eu tenho na minha vida é de ser advogada, e sempre procurei dentro da minha casa, que me abrigou como advogada, que eu pude honrar, inclusive, na minha passagem como advogada, que me dediquei sempre a fazer do direito o bom direito, na nossa própria casa, Rolo, o presidente da primeira comissão parlamentar de inquérito, né, a primeira comissão de investigação, eu retifico, era presidente da OAB, era o doutor Povino Cavalcante. Eu, para tirar minha carteira de advogado, eu tive que colocar lá um atestado de bons antecedentes, e não conseguia tirar, porque eu não tinha bons antecedentes. Então foi uma luta nossa de advogados progressistas dentro do nosso conselho para que a gente pudesse derrubar aquele impedimento. Isso não era só no conselho da Ordem dos Advogados, era no CREMERJ, era no CREA, em toda parte. Então esses tentáculos, essa sociedade que se acomodou na ditadura porque calou a voz do bom jornalista, que podou na censura o bom jornal, que foi além na educação, trazendo para aquele pensamento horrível de uma sociedade desigual. Isso é uma coisa que a comissão não nos dará resposta. Mas ao debruçarmos sobre casos emblemáticos, assim como doutor Wadir tem dito, o caso do Rubem Paiva, é o caso da bomba do Rio Centro e muitos outros casos, porque aqui no Rio de Janeiro foi a maior concentração de desaparecidos políticos, a trazer para a sociedade a que ponto chegou a maldade, o mando, a conveniência, quer dizer, do empresariado com a ditadura e com a polícia que o servia. Nós podemos, inclusive, entender alguns atos que hoje se repetem na polícia. Então, é isso que eu espero, é a luz. Certo. É a luz em cima desses fatos. Sim, Vicente Rodrigues é assistente da Direção-Geral do Arquivo Nacional, vai falar conosco agora, aliás, também é Arquivo Nacional, para o Centro de Referência Memórias Reveladas. Essa questão, esse adendo aí, Memórias Reveladas, é muito importante, porque, como a Ana Maria falou agora aqui, e nós temos experimentado isso ao longo das investigações feitas, e o doutor Wadir vai falar sobre isso daqui a pouco também, há uma dificuldade muito grande em você atribuir responsabilidades e você caracterizar essas responsabilidades na esfera da administração pública quando você trata do período da ditadura militar. O que é que você, como uma pessoa do arquivo, pode ajudar no trabalho da Comissão Estadual da Verdade? Em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia ao jornalista, bom dia aos membros da mesa e bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite para falar em nome do Memórias Reveladas, que é um centro de referência, como você já colocou, que tem por objetivo exatamente promover a articulação entre diversas instituições de guarda que tem sob sua responsabilidade, né, garantir a guarda dos arquivos do período do regime militar. São instituições de âmbito nacional, como o próprio Arquivo Nacional, e instituições estaduais também, que ficam articuladas em rede para promover essa integração dos acervos. Retomando até a fala da Ana, do Wadir Damouge, sua própria colocação sobre o papel dos arquivos, né? Eu iniciaria falando que o Brasil, ele tem determinadas peculiaridades, né, no seu processo de transição para a democracia. A gente sabe, talvez a peculiaridade mais evidente e notável é exatamente o atraso, né? O atraso temporal. Quer dizer, nós estamos muito atrás da Argentina, do Uruguai, do Chile, países que fizeram um processo de transição muito mais rápido do que o nosso. Ao mesmo tempo, o Brasil, ele também, no âmbito das suas peculiaridades, ele possui um potencial muito grande para pesquisa nos seus arquivos. Ao contrário do Chile, ao contrário da Argentina, ao contrário do Uruguai, nós temos sim ainda arquivos, não só arquivos que estão nas instituições de guarda, como arquivos por descobrir. Arquivos que estão perdidos, seja porque foram perdidos propositalmente, seja porque a máquina do Estado ainda não conseguiu articulá-los, por exemplo, no Memórias Reveladas, que é uma iniciativa que busca exatamente isso. Então, colocar apenas um dado sobre as dificuldades que as instituições de guarda possuem, somente o Arquivo Nacional tem sob sua guarda cerca de 24 milhões de páginas de documentos textuais do período do regime militar. Eu não quero dizer... Só do regime militar? Só do período do regime militar são 24 milhões de páginas de documentos textuais. E veja que eu estou falando de documentos textuais, ou seja, ainda há que se contabilizar os iconográficos, o audiovisual, o sonoro. E, ao mesmo tempo, é preciso revelar e é preciso admitir que nem toda essa documentação é quente, no sentido de que a ditadura civil-militar brasileira era muito burocrática. Portanto, grande parte dessa documentação revela exatamente isso, a sua burocracia. Há acervos ou há fundos documentais muito importantes ainda não localizados, como, por exemplo, os serviços de informação das Forças Armadas, como o CIE, que era do Exército, o CNMAR, que era da Marinha, e o CISA, que é da Aeronáutica. Ao mesmo tempo, é preciso não esmorecer e partir para aquela perspectiva que a gente vê muito, que é muito comum, né? Dizendo, esses documentos foram destruídos, né? Ou esses documentos nunca vão aparecer. Permita-me dizer que não é bem verdade, né? Por exemplo, o CISA, em 2010 foi localizada uma parcela do CISA, que embora não seja o acervo integral daquele órgão de informação, o CISA, que era da Aeronáutica, né? Que fazia o serviço de informação da Aeronáutica, embora não seja integral, mas descobri um acervo muito importante, perdido exatamente dentro de uma documentação administrativa. É verdade. E uma coisa que me chama a atenção, nessa, já que você citou o exemplo da aeronáutica, dessa documentação da aeronáutica, é que houve uma determinação, uma ordem judicial, anos atrás, para que a aeronáutica repassasse documentos relativos à prisão de gente durante a ditadura militar, e eles incendiaram os documentos na base aérea de Salvador. Isso foi documentado por acaso pela imprensa, se eu não me engano, o Jornal do Estado de São Paulo fotografou isso lá. E esse tipo de coisa não é uma dificuldade extra? Sem dúvida, né? É, você está se referindo a um caso que ocorreu realmente lá em Salvador, né? Foi descoberta uma documentação nas cercanias da base aérea, né? Isso aí. Incendiada. É a documentação que sobrou, aqueles documentos queimados que se conseguiu salvar, não só do fogo, mas também da chuva, porque choveu ainda por cima em cima dos documentos. Hoje eles estão sob a guarda do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, que é um parceiro muito importante do Memórias Reveladas, inclusive. É, o GTMN, e é muito interessante, né, que um grupo Tortura Nunca Mais tenha guardado esses documentos, até por orientação do Ministério Público, e me parece muito positivo. Se é um desafio, sem dúvida. Agora, veja que o clima nacional, com a própria criação da Comissão Estadual da Verdade, com a criação da Comissão Nacional da Verdade, me parece que nós não teremos repetições como essa de gente buscando incendiar a documentação. É, na verdade, parece que não, né? Tudo leva parece a crer que não. Agora, a Ana citou aqui, en passant, o fato de nós termos uma mulher na presidência da República e, por isso, uma coragem extra, eu diria, na determinação da criação da Comissão da Verdade e também das comissões estaduais. E eu acrescentaria também que uma mulher ex-militante de esquerda, ex-presa política e torturada em independências militares também, e isso contribuiu mais até do que a questão de gênero para que ela se empenhasse nessa questão. Doutor Vadi, o trabalho de resgatar essa memória do passado brasileiro é muito difícil, quanto mais difícil até porque aqui houve uma anistia em 79 que foi patrocinada pelo próprio regime militar, embora com a participação dos partidos políticos e com o resultado de uma luta da sociedade civil, mas que nivelou em um nível de esquecimento tanto um lado quanto o outro, o que não aconteceu nem na Argentina, nem no Chile, nem mesmo no Uruguai e no Paraguai, onde a ditadura militar era uma ditadura de 4 décadas praticamente dos Trotsky. Mas é possível se esperar que uma comissão da verdade nacional, estadual, municipal, ou lá o que seja, no Brasil, ela venha, além de responsabilizar, ela venha a punir alguém, como acontece nos países aqui em torno do, pelo menos no Cone Sul americano? A comissão da verdade não tem poderes, esses poderes jurisdicionais ela não tem. Ela não tem, ela não é um órgão jurisdicional, né? Ela não tem competência, não tem poder para processar e punir. A comissão encerra os seus trabalhos apresentando um relatório. Agora, com base nesse relatório, né, se ali houver, né, indicação de nomes de agentes públicos que tenham cometido as barbaridades que nós sabemos, né, que foram cometidas, vai gerar uma outra etapa nessa caminhada, né? Nós temos de um lado uma decisão do Supremo Tribunal Federal que interpreta, aliás, foi talvez o pior dia, talvez juntamente com o caso Olga Benário, né, que as pessoas normalmente simplesmente acusam só o Getúlio Vargas. O Supremo Tribunal Federal autorizou a deportação de Olga para os braços de Hitler, né? e grávida. E a outra tarde, noite triste, eu estava lá, foi o julgamento no Supremo, a apreciação de uma ADPF, uma ação por descumprimento de preceito fundamental, que havia sido apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, e o Supremo, por maioria, entendeu que os agentes públicos, os torturadores, os assassinos, estavam acobertados pela lei de anistia, ou seja, não poderiam mais ser processados e punidos pelos crimes que cometeram. Essa foi a decisão do Supremo. isso será levado, já está sendo levado à Corte Interamericana, né, de Direitos Humanos, né, da OEA. Então, essa é uma discussão à parte. O que a Comissão da Verdade trata é da apuração e revelação dos fatos. Né? Esse vai ser o nosso trabalho, esse está sendo o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Investigar, apontar fatos, né, desconhecidos da população brasileira e, se possível, responsáveis. Né, quem fez, como fez e a mão de quem fez. Né? Então, agora, queima de arquivo, a própria demora, a Comissão Nacional da Verdade veio 20 anos depois, praticamente no fim da ditadura. Então, os obstáculos aqui no Brasil para que nós cheguemos à verdade, para que nós revelemos as memórias, são obstáculos fortíssimos. Né? Daí o ato de coragem a que a minha amiga Ana Miller se referiu por parte da presidenta Dilma, isso deve ser realçado. Né? São obstáculos que os outros países conseguiram superar, muitos deles. Na Argentina, a chefe militar sendo condenada à prisão perpétua. Né? No Chile, da mesma forma, o chefe da DINA, Manuel Contreras, embora não tenha se conseguido punir Pinochet, mas o seu braço, né, o seu braço direito, o executor mesmo. Né, Manuel Contreras, está na cadeia. Né? No Brasil, nós estamos longe, muito longe disso ainda. Agora, pois é, isso aí que eu ia dizer. O Brasil, o senhor falou do exemplo da Argentina, a Argentina, tão logo derrubou o Galtieri, ela instalou a Comissão da Verdade. E instalou com um grupo de notáveis que conduziram, e havia uma comoção nacional. Aquele momento da comoção era um momento favorável a esse tipo de investigação. E também porque, em curto espaço de tempo, a violência da ditadura argentina havia eliminado 0,01% da população. 30 mil pessoas, né? De 30 milhões de habitantes na época. Isso contribuiu muito. Ou o senhor acha que no Brasil o tempo pode agir também, da mesma forma que o senhor disse, é difícil porque vem muito tarde, mas isso também pode agir para nós conseguirmos chegar a resultados mais fora da paixão do momento, essa coisa, a gente conseguir chegar a uma verdade mais clara? Mas são duas coisas, é difícil, foi muito tarde, é muito tarde porque é difícil. Sei, é o Tostines, então, é o dilema do Tostines. Exatamente, a tardança na criação da comissão diz respeito a resistência, né, desses setores, né, em relação aos quais, infelizmente, não foram enfrentados como deviam ser enfrentados, né, até hoje. Né. Agora, a queima de arquivos, por exemplo, embora não acredite que todos os arquivos tenham sido queimados, né, nós vamos descobrir. Sempre aparece alguém, né, vai competir a nós ter a sensibilidade e a competência de descobrir. Mas se foram queimados, tem que punir os responsáveis pela queima. Né? Agora, já existem arquivos que foram localizados com ex-torturadores, não é? Quer dizer, até que pessoas que levaram quando saíram, porque já sabiam, já anteviam que isso cairia no esquecimento. Isso também, Ana, gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de você buscar a verdade nadando contra a maré o tempo inteiro, porque o tempo todo você tem uma resistência grande. Será que só depois que morrer todo mundo que está envolvido naquele período é que nós vamos conseguir investigar alguma coisa? Angolo, eu gostaria de fazer uma retificação com o que você falou há pouquíssimo tempo atrás, que a lei de anistia de 79, ela foi, ela igualou dois lados. Isso não é correto. Isso é uma interpretação absolutamente recente, dado pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas o acordo que dizem ter sido feito, num bipartidarismo, numa sociedade amordaçada, foi feito, inclusive, porque a população, e eu reputo o movimento de anistia como o maior e o grandioso movimento político na última década do século passado, que conseguiu aglutinar todas as pessoas de todos os partidos para poder se conquistar aquela anistia capenga. Mas mesmo aquela anistia capenga, ela foi uma conquista, porque nós tínhamos grandes mobilizações E naquele contexto, então, eles apressaram, porque quando o Figueiredo toma posse, ele dá um soco na mesa e diz que não aceitava falar sequer em anistia. Um ano e meio depois, a anistia foi promulgada. E aquele possível acordo que foi feito, que ninguém sabe por quem, porque até hoje não apareceu quem fez o acordo, ele permitiu que um contingente muito grande de exilados e banidos voltassem ao Brasil. Eram pessoas da intelectualidade, físicos que eram respeitados no mundo inteiro. Então, essas pessoas vieram se somar com quem ficou no Brasil e resistiu, porque os presos políticos não saíram em virtude da lei de anistia. Eles saíram porque houve uma modificação da Lei de Segurança Nacional que diminuiu a pena, que muitos eram condenados à prisão perpétua e mais 150 anos. Então, isso diminuiu, não era mais importante aquelas ações, e a Lei de Segurança Nacional foi modificada e, com isso, eles conseguiram sair, mas muitos deles, por exemplo, um caso como Nelson Rodrigues Filho, ficou 10 anos com seus direitos políticos cassados, de todos eles. Então, eles não podiam votar nem ser votados. Então, não houve nenhuma... não houve nenhuma igualdade nesse tratamento, né? E a questão dos crimes conexos é porque muitas das pessoas atingidas por ato de exceção também eram processadas por leis comuns, né? Um código penal. Então, nesse caso, eu queria citar um caso que eu acompanhei, que foi emblemático, o Herbert de Daniel, que era, ele estava em Paris. E havia uma acusação nunca provada de um crime de sangue e por isso ele não poderia voltar. Nessa ocasião, nós, eu e Abigail Paranjo, que era minha colega de escritório, e nós éramos do Comitê Brasileiro pela Anistia, e nessa qualidade interpomos uma ação no Tribunal do Júri e foi aceita a tese de crime conexo, porque a motivação era política. Não havia comprovação e o Herbert pôde voltar. Então, depois disso, num país sem memória, qualquer um fala qualquer coisa. Então, o que se busca através dessa Comissão da Verdade? É lançar a luz aos fatos, para que essa sociedade nova, que vai construir o futuro, um futuro de um país que é apontado como uma das grandes potências, possa gerar novas gerações que caminhem pisando na verdade da sua história, que não é bonita, na verdade da opressão que foi construída aqui. Nós fomos o último país a libertar os escravos. Então, isso tem que ser revelado. Para quê? Para que a sociedade se sensibilize com isso. Então, Vicente, queria que você falasse um pouco sobre como é que a gente orientar aqui o ouvinte. Pois não. Quem tiver acesso ou tiver sob sua guarda ou de alguma forma saiba quem tem, muita gente sabe de coisas que estão aí guardadas, né, nos baús familiares, e que pode agora aproveitar para dar uma destinação. Até tem gente que tem guardado e não fez nada porque diz, não sei nem o que eu vou fazer com isso. O que pode fazer? Pode encaminhar para Memórias Reveladas lá? Como é que pode fazer isso? Pois não. Pode entrar em contato com Memórias Reveladas e fazer esse encaminhamento dessa documentação. Memórias Reveladas, ele pode ser acessado, né, digamos, pela internet, no www.memoriasreveladas.gov.br, ou, se quiser, pode ir presencialmente ao Arquivo Nacional, que fica aqui no Rio de Janeiro, fica na Praça da República, 173 Centro, em frente lá ao chamado Campo de Santana. Né? Onde era a antiga Casa da Moeda. Casa da Moeda, exatamente, ao lado da Rádio MEC. Exatamente. E perto da Faculdade Nacional de Direito. O Memórias Reveladas, ele vem recebendo, né, ao longo desde sua criação, em 2009, muita documentação. Documentação não só pública, que é feita por recolhimento, né, para os arquivos parceiros do Memórias Reveladas, como o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, mas também documentação de antigos militantes, de pessoas que lutaram contra o regime civil militar brasileiro e que confiaram no Memórias Reveladas ou confiaram na iniciativa para entregar sua documentação. Um aspecto importante que eu acho que pode ser ressaltado é que é possível também, quando a documentação, digamos, é uma documentação familiar, ou que a pessoa ainda assim deseja guardar a documentação consigo, até por uma questão de segurança, talvez ela ache que a coisa ainda não está madura o suficiente, ela pode entregar a documentação com memórias reveladas, que tira a cópia, com todos aqueles parâmetros, né, da arquivologia, e devolve a documentação para a pessoa. Essa é uma possibilidade. A pessoa quer manter um acervo pessoal, um acervo por alguma razão qualquer, pode manter e doar a cópia, digamos assim. Eu dou um exemplo de uma pessoa chamada Félix Meyer, que foi ao Arquivo Nacional, né, e fazia exatamente a doação do acervo do seu irmão, né, que foi um militante político, que desapareceu provavelmente no âmbito da Operação Condor, né, ou Condor. E é sempre uma emoção muito grande para a gente receber essas pessoas que tiveram, né, sofreram durante o período do regime militar. Até quando elas criticam, a gente acha muito interessante, porque há coisa realmente a criticar, né, nessa iniciativa, há coisa a melhorar, há novos investimentos a serem feitos. Então a gente recebe não só documentos, mas também críticas e sugestões por intermédio do e-mail memoriasreveladas@arquivonacional.gov.br. Legal. E informações também que a gente passa para a Comissão da Verdade. Legal. E tem um telefone lá do arquivo que o pessoal possa entrar em contato? Pois não. É possível ligar também para o 2179-1314. É o telefone direto lá do Memórias Reveladas, né? Perfeito. E só uma observação que eu acho importante é que o Memórias Reveladas, ele não tem acervo próprio, né? Ou seja, esse acervo é o acervo dos parceiros. É o acervo do Arquivo Nacional, é o acervo do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, é o acervo do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, do Arquivo Público de São Paulo, enfim, de vários arquivos estaduais e instituições de guarda de acervos do período. Eu quero crer também que a Comissão Estadual da Verdade, ela também não vai ter um arquivo próprio, né? Vai ter memória do seu trabalho, como o senhor falou, doutor Vadir, e eu acho que isso é importante a gente enfatizar, porque não é só uma questão cartorial, não é só a papelada que vai para lá, como a Ana Miller falou aqui, do atestado de bons antecedentes, mas você ter a documentação, o registro iconográfico, o registro gravado, filmado, todo tipo de memória que possa ajudar no esclarecimento desse período, não é não? Sem sombra de dúvida, né? Nós vamos trabalhar, e assim tem que ser, né? Não se trata meramente de opção, mas tem que ser assim. Vamos trabalhar em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade, vamos utilizar os bons préstimos do Arquivo Nacional, do Arquivo Estadual, enfim, todos os instrumentos, todas as instituições, todas as pessoas que puderem, né, ajudar na busca desse objetivo, elas serão mobilizadas por nós, né? Nós vamos ouvir, né, ex-agentes, né, pessoas que participaram daqueles atos, e vamos tentar obter deles informações, né? Vamos tentar obter, a partir dos seus depoimentos, pistas, né, ou revelações do que de fato aconteceu, né? Eu tenho obrigação moral, eu sou ex-presidente da OAB, eu tenho que saber quem mandou botar aquela bomba na OAB. Né? Agora, essas pessoas que serão ouvidas, elas serão intimadas, serão convidadas, qual o poder que vai ter a comissão para fazer essas pessoas falarem? Olha, a lei nos assegura o poder esse poder nós temos, de convocação. Né? Agora, nós temos que ter muita habilidade. O nosso objetivo está estabelecido na lei, a busca da verdade. Então, no primeiro momento, serão convidados. Né? Convite não aceito, serão convocados, né? Sem sombra de dúvida. Já então, temos uma prerrogativa que a comissão tem, e que, se for necessário, ela vai utilizar. E nós já temos um esboço de lista, de rol de pessoas que podem ser chamadas? Não? Ainda não. Nós estamos. Nós temos que superar esse obstáculo, né, da falta de estrutura mínima para começar os trabalhos. Então, eu quero superar de imediato essa etapa e, a partir daí, nós começarmos a eleger os episódios, os fatos, que serão investigados imediatamente. Vamos dividir tarefas dentro da comissão, né? Eu espero que seus membros tenham tarefas específicas, né, no sentido, por exemplo, no sábado, agora eu participei de um ato da Comissão Nacional da Verdade, lá na Maison de France, acerca do caso Paner. Sim. Né? Mostra outra faceta da ditadura, né? É, a principal faceta da ditadura, da repressão, é a tortura, o desaparecimento, o assassinato. Mas houve também a atuação, né, em outras áreas, como o fechamento da Paner, que era uma empresa brasileira, né, deixou na miséria milhares de funcionários, né, para favorecer outra empresa, já tinha associação com capital internacional, enfim. Mostra, pode revelar a faceta do comportamento do Poder Judiciário, não só da Justiça Militar, não. Porque a falência, a Paner é uma empresa absolutamente saudável. Então decretou-se a falência da Paner como se decreta uma pena de morte. O senhor vai morrer, o senhor tá, amanhã o senhor vai ser fuzilado. Então, olha, a Paner, decreta a falência da Paner. E o juiz confirmou. E esse juiz... Essa falência, né? E esse juiz se recusou e esse juiz mandava relatórios periódicos ao SNI. Então isso precisa ser revelado, né? O Poder Judiciário teve uma participação complementar à repressão. O Ministério Público teve também, né? Há heróis, há homens que não se curvaram. Há ministros supremos que foram aposentados pela sua conduta irrepreensível. Há juízes que tiveram coragem de não submeter. Mas, na média, o Poder Judiciário não passa na aprovação da população, e o Supremo Tribunal Federal também não, né? Nesse período. Então, acho que compete à Comissão da Verdade, pelo menos, lançar luzes, né, sobre fatos que estão obscuros. Rubens Paiva, até as pedras sabiam que ele havia sido morto no decor, mas foi muito importante a declaração da Comissão Nacional da Verdade, tornou-se oficial. Foi morto no doicode, né? É verdade. Foi assassinado no doicode, torturado e assassinado no doicode. Agora o senhor falou uma coisa interessante, um aspecto interessante, que essa asfixia econômica, além do que esse caso da Paner não foi nem asfixia econômica, foi uma truculência, um ato arbitrário, direto, e decretou a falência, independentemente dos balanços saudáveis e da saúde financeira da empresa. Mas era uma perseguição ao empresário nacional, como houve perseguição também ao Roberto Simonsen, né, na época da TV Excelsior, e da Marinke Veiga, Rádio Marinke Veiga. Nós tivemos Correio vários. Correio da Manhã. O Correio da Manhã, que já é mais tarde, né? O Correio da Manhã já é no final da década de 60. Passa para a oposição. Quando já entram os irmãos, né, Alencar e a Niomar, sai, tiram da mão da Niomar Muniz Sodré Bittancourt, não é isso? Mas de qualquer maneira, são exemplos. E hoje a sede do Correio, que fica aqui em frente, serve a justiça, né? A justiça do trabalho. Também é uma forma irônica até da gente ver como é que as coisas se miscuem e se misturam num passado muito recente, né? É verdade, isso não está nos livros de história, né? Isso não está nos livros de história. Os livros de história não contam o que foi o fechamento da Paner. Os livros de história não contam nada disso. Então, a Comissão da Verdade, ela tem, sem trocadilho, esse papel histórico, né? De ajudar a reconstruir a história do Brasil. São episódios que deliberadamente não estão nos livros de história, não se ensinam nas salas de aula, não se comentam nas salas de aula, né? A nossa geração, as atuais gerações, pouco sabem, né, desse período, né? E é fundamental que elas saibam, saber que um dia o seu país foi palco, foi cenário, né, de barbaridades, de perseguições, de quebra da ordem constitucional, de torturas, de assassinatos, de esquartejamentos, né, por força da convicção político-ideológica de determinados cidadãos. Exatamente para que sobre os ombros delas, novas gerações, recaia a responsabilidade de não permitir que isso volte a acontecer. Que se repita esse cenário. Eu acho, Golo, o seguinte, a maneira com que a gente passa isso para a juventude, elas têm sido, nós temos obtido, nós que somos comprometidos com a busca da verdade, eu estou nesse caminho há quase 50 anos, eu sinto assim uma grande receptividade com as pessoas, com essa juventude. Vou citar dois casos recentes. Né? O projeto Memórias Reveladas foi colocar uma placa na ABI, e houve uma grande discussão, se põe na portaria, se põe no auditório, enfim, em homenagem a um jornalista desaparecido político, Mário Alves de Souza Vieira. Eu fui amiga, quer dizer, não conheci Mário, fui amiga pessoal da mulher dele, naquela ocasião em que eliminaram sob tortura o Mário nas dependências do ICOD, aqui da Barão de Mesquita, nós ficamos profundamente chocados e houve um compromisso naquele momento de que no momento que se pudesse ingressar em juízo, nós faríamos essa ação para a família. E eu, Arthur Miller e Abigail Paranhos, assim fizemos, e foi a primeira ação vitoriosa num caso de desaparecido político. A sentença da juíza Tânia Raine condenou o Estado brasileiro pelo desaparecimento de Mário Alves. Mas nessa ocasião havia essa homenagem, a colocação da placa, a sociedade civil, algumas ONGs convidadas. E um grupo de jornalistas que estavam visitando projetos da Baixada localizou em Belfor Roxo um colégio chamado Mário Alves. Ligamos imediatamente para lá e soubemos... Bom, a diretora não sabia muito bem quem era Mário Alves, mas fizemos essa gentileza de convidar os alunos a participar desse ato. A partir daí, essas pessoas se sentem felizes de estudarem numa escola que leva o nome de uma pessoa que se doou por inteiro na construção de um mundo melhor e socialista. E outro episódio, enfim, eu sou um pouco mais velha do que vocês, eu era secretária da dona Nilmar Bittencourt. E recentemente o MAR foi inaugurado, e o MAR era a sede de uma antiga rodoviária. E ali funcionava o Hospital da Polícia Militar, aonde dona Nilmar foi presa, incomunicável, e quase morreu no último andar. Isso é preciso que seja registrado nesse museu, o Museu da Cidade do Rio de Janeiro. E esse negócio é curioso, porque vem exatamente reforçar o que o doutor Vadir estava falando aqui, de nós recartarmos essa memória, para que não se repitam os fatos, né? Ou pelo menos não se repita o cenário, que já é um lucro grande, principalmente num país onde a história, como no resto do mundo, é escrita pelos vencedores e jamais pelos vencidos. Eu gostaria que cada um fizesse uma intervenção final, porque nós estamos caminhando já para o encerramento do programa, começando pelo Vicente. Agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de falar um pouco, né, sobre Memórias Reveladas, e sobre essas ações que estão sendo tomadas na área de arquivo, né? Dizer que são ações que não são estanques, né? Elas estão articuladas com a Comissão Nacional da Verdade, com a Comissão Estadual, estarão articuladas com a Comissão Estadual da Verdade e com outras iniciativas, tanto do governo, né, como da própria sociedade. Fazer uma nota final, né, referindo à questão do acesso a esses documentos, que eu acho que é importante, até de utilidade, né, para o pesquisador, para o ouvinte do seu programa. O Brasil passou por uma transformação muito interessante, né? Em 2011, com a aprovação da Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso a Informações. Essa lei, ela foi produto de muita crítica, de muita briga e de muito boa vontade também de quem trabalhou, né, na solução dessa questão. Porque antes a gente tinha uma documentação que não podia ser acessada, ou que, enfim, que tinha problemas de acesso em razão da questão da intimidade, vida privada e honra das pessoas que estavam lá retratadas. Essa questão foi superada pela Lei 12.527. É uma satisfação que a gente tem de falar isso, que foi superada em relação à documentação do período do regime militar. Porque hoje no Brasil, documentação que se refere a violações de direitos humanos praticadas por agente público ou a mando de agente público não pode sofrer restrição de acesso. Então a documentação conhecida está aberta, mas ainda é preciso conhecer essa documentação que está perdida. E essa é a nossa luta. Tá certo. Bom? Obrigado, tchau. De nada, que é isso, Ana. Eu gostaria que você fizesse também uma intervenção final, um minuto para nós. Mais uma vez agradecer por participar aqui desse debate. Eu quero desejar à Comissão Estadual toda a sorte do mundo e que eles consigam, evidentemente, cumprir o papel que foi destinado a eles. São pessoas honradas, absolutamente comprometidas com a questão da verdade e justiça. Nós, enfim, e me colocar à disposição para qualquer coisa que eu possa ajudar a pavimentar mais e mais esse caminho que vem sendo construído ao longo do tempo. Ok, muito obrigado, Ana Miller. Agora, o doutor Vadir, eu gostaria, doutor Vadir, que o senhor respondesse uma questão. Existe um prazo para a comissão agir? Ela tem um tempo de vida útil? Como é que é? Ela vai ficar aí o resto da vida? Como é que funciona? A comissão estadual, a lei que cria a comissão estadual, estabeleceu os mesmos moldes da Comissão Nacional da Verdade. São 2 anos, né, a partir da posse. São 2 anos de trabalho, né? É pouco, mas, enfim, é o tempo que nós temos e é o tempo em que nós vamos trabalhar. E é muito importante, Júlio, deixar claro aos ouvintes, à população, sobretudo aos mais jovens, as comissões da verdade, elas não são comissões de arqueólogos, né? Que simplesmente vão revirar o passado e matar a curiosidade de pessoas para saber como o passado era. Isso nós fazemos com os olhos no presente, porque há essas mazelas todas de violência do Estado, que eram voltadas naquele período aos perseguidos políticos, elas já existiam antes, durante e continuam existindo, né? Autos de resistência, desaparecimento de pessoas, tortura para obter confissão, assassinatos por parte de agentes públicos. Isso continua acontecendo, não mais com dissidentes ou perseguidos políticos, né? Mas com as pessoas comuns do povo, né? Com os jovens negros favelados, né? das nossas periferias, né? Então e a carta branca que se deu aos torturadores permite que eles continuem, aos torturadores de ontem, né? Dá a carta branca aos torturadores de hoje a continuarem praticando os mesmos crimes, porque consolida-se um sentimento de impunidade. Podemos fazer, porque temos o respaldo de determinada opinião pública, porque temos o respaldo do Estado. Ok, muito obrigado, doutor Vadir Ramu. Eu gostaria só de lembrar aqui o telefone da Memória Reveladas, do Memória Reveladas no Arquivo Nacional, é o 2179-1314. Você que tem conhecimento ou tem posse de algum documento que possa ajudar na revelação desse período, do período da ditadura militar, você pode entrar em contato por esse telefone e acertar. Como é, eu já vi a explicação do Vicente aqui, que não precisa nem deixar o documento lá, é de xerox, onde guarda uma cópia e o original fica com você. E o Tema Livre vai ficando por aqui. Quero agradecer a participação do presidente da Comissão Estadual da Verdade, desejando que seja logo, prontamente empossada, já está nomeada, e ele é ex-presidente da seccional do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, e a advogada Ana Miller, que atuou junto ao Comitê Brasileiro de Anistia e ajudou a fundar o grupo Tortura Nunca Mais, é uma antiga batalhadora de direitos humanos aqui nesse período, principalmente nesse período negro da ditadura militar. Ao Vicente Rodrigues, assistente da Direção-Geral do Arquivo Nacional para o Centro de Referência Memórias Reveladas. Muito obrigado a todos vocês. O Tema Livre fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 10h05 da manhã. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.